para Salvador, bom dia, eu tenho 3601 na Dael, passa agora 2000. 3601, no contato radar, voo 360, saída da El, pode voar direto Leda. Direto Leda, tá 3601. Viano 021, prossiga. Para autorização de tráfego, Santos Dumont. Presente, autorizado Santos Dumont, nível 360, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16 Groove, Upper Zulu 14 Tokin, saída da EL, Leda Bidev, decola down no zero, curva direita, controle 119.8, aciona 5513, coteja. Autorizado Rio de Janeiro, RJ 360, dia até novembro 857, até o seguro, confirma? Afirmo. Até Zulu 16, até Grucha, após até Zulu 14, até Tolkien. Saída da El, de Neb, Dev, o controle Salvador 119.8 e transponder 5503. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. É, tá pronto, o Bono 021, posição 10, pronto. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Bono 021. Salvador, gol 1021 para o táxi, POB 42, em 3 horas e 50, alterna Campinas. No 021, 42 a bordo, altímetro no 013, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera, gol no 021. E o gol no 476. Consiga. Ah, o Atis está dando 30 graus. O avião aqui está marcando 25. E a sensação é de 25 mesmo. Acho que o termômetro aí está com alguma variação a mais. Não está 30 graus, não. O Nordeste inteiro, Aracaju, Maceió, Recife, tudo abaixo de 25. Só Salvador com essa temperatura. Gente, os dois medidores aqui estão com 30, mas vamos informar a técnica. É de ontem. Salvador, gol no 021, ponto espera pronto. O 021 na linha, decola do 10, vento 070 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola no 0, gol no 021. Salvador, Webjet, Whisky, Gillette, Gillette. Siga, Gillette, Gillette. Ok, Torre, Whisky, Gillette, Gillette, solicitando autorização de rebote de parte 3 para o parte 1, posição 05. Vicente, aguarde a autorização. Gillette, Gillette, no aguardo, grato. No 021, decolado 213, chão e controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, gol no 021. Salvador, bom dia, vou no 021. Bom dia, no 021, contato radar, subam 360, saída da El. 360 no perfil do Adael, como 021. 4760. Confia, feedback sonamento. Vou no 476. Autorizado, chama para o táxi. Vem para o táxi, pode ser. Salvador, o voo 1476, 27 a bordo, 3 horas e 29 minutos de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Sente confiar 27 a bordo. Afirmo. Sente, altímetro 1012, táxi via Juliette Alfa, parte pronto, pode esperar. Juliette Alfa, encontrado por Espera 1010, 1476. Whisky Juliette, autorizado reboque, reporte ao término. Ok, Torre, Juliette, reportará, graças. Uno 021, chame centro Recife em 125, Uno, termo 3325. Confirme a secundária? Uno 33, decimal 25. 251, alterna 133, decimal 25, bom dia, Uno 021. Salvador, Gol 1476, ponto espera da 1-0, pronto. 476, linha decola da 1-0, vento 070 graus com 5 nós. Ali decola, 476. No 476, decolado aos 22, chame controle 1.8, bom voo. Obrigado, 198, no 476. Controle Gol no 476. 476, só esqueceu de adicionar o transponder 5502, suba ao 410 Napuca. Tente Napuca, o transponder confirmando 5502, é isso? É isso mesmo. Contato radar 3 milhas da cabeceira. Ciente, eu no 476. Torre, Whisky, Juliette, Juliette, informando o caminho do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Grato, bom dia. Frequência livre, tenha um bom dia, Juliette, Juliette. Controle Salvador, o gol no 476. Prossiga. Vai solicitar nivelar 1970. 1970 como final, ciente 1476. Submantemos, coordena com o centro. Ok, o pessoal está escutando vazamento de pressurização aqui na porta, então tem combustível, vou abaixo aqui para evitar maiores problemas. Ok. Está coordenado com o centro, seu nível como 1970. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. E informe ao mesmo também sobre esse seu probleminha aí de pressurização, ok? Ok, eu estava falando lá atrás, agora eu copiei então, é 12595 e 12685, não é isso? É 12685, alternativa 12545. Ok, muito obrigado. Salvador, bom dia, o 4177 da Azul. Bom dia, 4177, prossiga. Sexta informação, Foxtrot 360, Vitória. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da Eule e da Eudes. Decola da 10, curva à direita, controle 11 na decimal 8, aciona 5530, coteja. 360 da Leda Eudes, curva direita 198, confirmando transponder 5530. Transponder 5530, aerovia Upper Whisky 50. 5530 via Upper Whisky 50, obrigado, 4177. Champero Prospect, sonamento. Sérgio Champs, senhor, muito obrigado.